Motor de Salvador, está aceso. 153, 1.500 pés, saída da El. 153, contato. Chama 1, 2, 4, decimal 2, 5, alterna 1, 2, 6, decimal 5, 5. Essa é a identificação, mantém nível de voo 330. Controle. Bom dia. Tomás. normalmente, no Golden 712? Mais autorizado pouso na pista 1-0, 352 e 5-3-2. Autorizado, e o partido, e o modelo de Golo 770, Centro Recife. A sua identificação, matéria de voo 370, na Porto Seguro. E também para o Rio, voo 150, Golo 770. O informaremos. Golo 770. É autorizado a descer para o livre de voo 080. Foi na Produma Passe a 011. Brasília já fez a sua descida. Na 63, Golo 2, a sua identificação, uma teoria de voo 350 na proa de Pavog, na quarta chegada da Mari. Salve 8, obrigado, meia batata. Salvador, bom dia, Golo 649 da El. Golo 649, contato com a decolagem. Visando a subida aqui, de voo 360 da Pensão Cidadania. 360 da El, 649. Boa. Olá, 3 Salvador, passarelo 2223, decolou na aba. Passarelo 2223, contato na decolagem, a cidade de Vida Rita de Bom, 180, precisa sair da aba. Precisa da aba 2223. Controle, por gentileza, pode coordenar a passarela 2223 a Torre de Vitória? Vale. Obrigado. Polo 759, a sua identificação, o Paro Rio com 360 na Torre de Bridge. Eletro presente 2223, obrigado. Autoridade de voo 340, voo 649. Bom dia, Azul 434. Muito bom dia, Azul 434, decorado com Aracaju, passando 1.700. Autorizado 350, preciso da PUCA, Azul 434. 2223, acione a identificação, sou para o nível de voo 180, por que vez mais de pouso? Mano, voo 1283. Guarde. Vou para o nível de voo 380, voo 283. Thank you. Passarei 2223, certo, né? Sim. Passarei 2223, certo, né? Sim. Passarei 2223, centro, receio. Conquista opera por instrumento, teto de 1.100 pés. Visibilidade acima de 10 km. Agora o controle de porto seguro em 120, responde.